Tide an und ihr seid dran. Recherchieren, moderieren, talken und filmen. Auf Tide TV und Tide 96.0 macht ihr das Programm. Infos unter www.tidenet.de. Tide, immer anders. Electronic Erotic, den mag ich nicht. Und das heißt auch nicht Erotic, sondern Erotic? Klassisch geht es um 12 Uhr bei den Bergstädter Konzerten. Ja, wie spricht man das denn? E. Kennt ihr noch diese Popband Erotic? Max, don't have sex with me. Die wärmere... Ich rede echt komisch. Die wärmere Radio, wärmere... Die wärmere. Yeah. Wärmere. Ab 21 Uhr könnt ihr dann in den Chill-Modus schalten. Ich kann das nicht aussprechen. Ah, jetzt höre ich mich. Ich lach mich tot, ey. Machen wir nochmal. Okay, machen wir nochmal. Tide im Radio, Fernsehen und im Internet. Besucht die Tide-Page unter www.tidenet.de. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Außerdem möchte ich ganz herzlich hier im Studio begrüßen, im Studio an der Uferstraße, die brasilianische Moderatorin Elisabeth Catapan-Reuter. Hallo, hallo, muito bom dia, boa tarde. Hoje sou eu, a voz brasileira da Rádio Mama Terra, um programa cultural de Hamburgo, 96.0. Hallo, hallo, liebe Zuhörer am Mikrofon, am Radio, am Äther. Hier die deutsche Stimme von Radio Mama Terra Ortrung. Gut, ich begrüße euch ganz herzlich und natürlich auch die Kollegin hier vom Radioteam Radio Mama Terra, die Brasilianerin Elisabeth Catapan Reuter. Elisabeth, ich begrüße dich noch einmal ganz, ganz herzlich, dass du hier wieder einmal aushilfst. Nein, du bist richtig fester Bestandteil dieser Sendung. Du gehörst zum Team und so gehört das auch bei Radio Mama Terra. Markus Rumau ist leider noch etwas abwesend. Er wird einige Zeit nicht bei deinen Radiosendungen dabei sein. Ich grüße ihn aber an dieser Stelle ganz, ganz herzlich und drücke die Daumen, dass seine Arbeit, die er angefangen hat, dass er diese Arbeit gut beenden wird und viel Erfolg von unserer Seite hier von Radio Mama Terra. Alô, alô, caros ouvintes. Eu aproveito a ocasião também, aqui quem está falando é Elizabeth, para saudar no nome de nós brasileiros a nossa querida Otro, uma voz alemã de nossa rádio. E aproveito também para mandar um abraço bem caprichado ao Marcos Romão, que se encontra no Brasil, desejando a ele um grande, grande sucesso, muita felicidade, um bom trabalho naquilo que ele está levando na cidade do Rio de Janeiro. Ja, Elisabeth, heute ist, fangen wir so an. Vor ein paar Tagen haben wir uns getroffen in der Handwerkskammer hier in Hamburg. Am 4.4. war das zu einem Informationsnachmittag. Und es ging um das Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes, das es seit April 2012 gibt. Was hinter diesem, in vollem Wortlaut, was dieses Gesetz wortwörtlich heißt, ist Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbene Berufsqualifikationen. Alô, alô, caros ouvintes. É o seguinte, nós temos o prazer de poder apresentar hoje uma boa notícia para quem é um trabalhador do brasileiro que mora na Alemanha, porque no dia 4/4, semana passada, nós participamos em nome da Rádio Mama Terra e do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Hamburgo, de uma reunião informativa na Handwerkskammer, a Câmara dos Artesãos de Hamburgo, para ser informados sobre a nova lei que regulariza o trabalho de aprendizado adquirido no exterior, que tem um nome bem complicado alemão e que se chama Anerkennungsgesetz, ou seja, a lei de ver seu trabalho finalmente reconhecido o seu título. Essa lei é uma lei federal alemã que regulariza o reconhecimento de títulos profissionais adquiridos fora da Alemanha. A ideia da lei é de melhorar o reconhecimento desses títulos a fim de melhor integrar o trabalhador estrangeiro na sociedade alemã. Ja, Elisabeth, das Anerkennungsgesetz ist für uns, die hier in Deutschland, nein, für Deutsche, findet es keine Anwendung. Es ist nämlich speziell gedacht für Migranten, die im Ausland eine Ausbildung gemacht haben, die gerne hier in Deutschland arbeiten müssen. Möchten. Ja, und wer sich nicht so sehr damit beschäftigt hat bisher, Elisabeth, was ist denn eigentlich jetzt dieses Gesetz? Was beinhaltet es? So klein bisschen, fangen wir an. O Trun está me perguntando por que essa lei, o que essa lei realmente quer dizer. Essa lei regulariza, então, a situação de profissionais, de pessoas que têm uma profissão e que trabalham na Alemanha. Na Alemanha, existe uma série de regras para o trabalhador profissional. E aqui, na Alemanha, é necessário, então, quando você aprende a ser um pintor de paredes, para você aprender a ser carpinteiro, você segue um curso escolarizante de 3 anos. E essas profissões estão todas elas incluídas numa lista bem completa que todos poderão ver quando entrar na página da Rádio Mama Terra, que nós então daremos o nome deste link para as pessoas que queiram saber exatamente se a profissão que ela exerce ou que ela aprendeu a exercer, se é reconhecida na Alemanha. Elisabeth, also bisher ist dieses Gesetz hat sich jetzt verändert. es gab dieses Gesetz schon immer. Es gab aber auch immer dieses Problem, dass die Berufsausbildung von ausländischen Mitbürgern hier nicht anerkannt worden ist. Das liegt zum Teil an den verschiedenen Systemen, wie ausgebildet wird. Was ist das ganz besonders, gibt es etwas ganz besonders Schwieriges an dieser Situation? Für welche Berufe gilt denn das überhaupt? Ist das für akademische Berufe? Für welche Ausbildung hat das Gültigkeit? Ortrum reconheceu aqui também que sempre foi possível você reconhecer seu aprendizado que feito no exterior. Acontece que tudo aquilo era um pouco assim, fluo, não estava bem definido. O importante desta lei que passou a funcionar agora na Alemanha é que as coisas estão tomando uma atitude mais europeia. Esse trabalho, tudo que está sendo feito através de uma iniciativa da Europa, ou seja, que qualquer profissão que seja reconhecida na Alemanha poderá ser reconhecida na Europa também. Como, no entanto, é uma lei federal, ela não é do âmbito dos estados da federação. Com isso, quer dizer que ela não pode tanger todas as profissões acadêmicas. Aqui, as profissões acadêmicas ainda são de âmbito estadual, porque não existe universidade federal na Alemanha. Como, por exemplo, apenas um exemplo, se você trabalhou no Brasil como manicure ou como modista, como costureira, como alfaiate, e você não tem os mesmos cursos, os mesmos créditos que você poderia ter se você tivesse feito esse curso na Alemanha, você aqui em Hamburgo, em outros estados da federação, pode reconhecer esta sua profissão. Ja, machen wir doch eine kurze Pause erstmal. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle ein Lied einspielen von Javan. Und dann geht's weiter mit der Information über das Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes, das seit 1. April 2012 in Kraft getreten ist. Quando chove ou quando faz frio. nossa luz. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Und am zweiten Mikrofon ist die brasilianische Kollegin Elisabeth Catapan-Reuter. Genau, und heute ist unser Thema das Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes. Was beinhaltet oder beziehungsweise was drückt dieses Gesetz, will dieses Gesetz eigentlich ausdrücken? Es regelt, es ist ein Bundesgesetz, das ausländische Berufs- und Bildungsabschlüsse regelt. Im Klartext heißt das was, Elisabeth? Wir haben schon herausgearbeitet, es ist sehr schwierig, Migranten, die hier in Deutschland arbeiten wollen, die im Ausland ihre Berufsabschlüsse gemacht haben, dass es oft hier in Deutschland nicht anerkannt wird und dass es dort ganz große Probleme gibt. Es ist zum Beispiel eine Person, die jahrelang in Lateinamerika, meinetwegen in Chile, als Sozialpädagogin oder Sozialarbeiterin gearbeitet hat, hat hier keine Chance, eine Arbeit zu bekommen, weil ihre Berufsabschluss hier nicht anerkannt ist. Und wie häufig ist es in diesen Fällen, dass dann eben diese gelernten Menschen, die nicht anerkannt werden, eben halt einfache Tätigkeiten machen, wie im Restaurant arbeiten, Taxi fahren, ganz verschiedene Berufe. Und ich denke, ja, persönlich würde ich mal sagen, ist das sehr, sehr, sehr frustrierend. Agora, quem vai tentar dar algumas explicações suplementares sou eu, Elisabeth Catapan-Reuter. É o seguinte, essa lei foi necessária porque não existia até agora um acordo complementar entre vários países e os países europeus de reconhecimento de títulos profissionais e títulos acadêmicos. Na Alemanha tem uma especialidade que tem coisas que são do âmbito federal e outras que são do âmbito estadual. A parte de tudo que é ligado à educação e saúde na Alemanha é âmbito estadual. Então, com isso, o Estado Central, a Federação, não podia nada resolver. No caso das profissões de aprendizado, isso é do âmbito federal devido ao sistema dual de educação alemão. Agora, um pouquinho só em alemão para explicar também aqueles que estão ouvindo também em alemão o que eu disse. Dieses Gesetz war notwendig, weil es gab eine Durcheinander an die Anerkennung von Titel und Abschlüsse zwischen Ausland und Europa. In Deutschland gibt es noch eine zusätzliche kleine Peculiarität, dass es deutsche System, das Dualsystem der Erziehung, der Bildung ist eine Bundesangelegenheit, aber sonst die Bildungssystem ist eine Landesangelegenheit. Der Bund kann nicht ein Gesetz erlassen ohne die Zustimmung der Länder. Deswegen wurde dieses Gesetz, die Anerkennungsgesetz, ist ein Bundesgesetz und bedarf noch die Zustimmung der Länder. Deswegen kann sie nicht gelten für akademische Berufe, die dann die Länder zuständig sind. Das Land Hamburg hat versprochen am 4.4., dass bis Ende des Jahres die erste Landesgesetz in dieses, mit dieser Problematik wird ein Hamburger Landesgesetz sein, weil Hamburg dringend die Ausländer, die hier eine Qualifikation haben, die auch in dieser Qualifikation arbeiten. Só um pouquinho em português. Hamburgo disse, como é uma cidade-estado que quer ser o primeiro estado da Federação Alemã a reconhecer os diplomas acadêmicos, porque Hamburgo precisa urgentemente de trabalhadores qualificados. Assim como o Ortrum mostrou, nós aqui em Hamburgo não queremos mais que a pessoa que faz serviço social no Chile, no Brasil, na Ucrânia, na România, que ela seja obrigada para ganhar a sua vida, ser chofer de táxi ou ajudante de cozinheiro, por não ver aqui o seu trabalho, a sua formação reconhecida. Esse é o sentido da lei e por isso que essa lei é tão importante para nós migrantes. Und noch hinzugefügt, es gilt für alle Ausländer, es gilt nicht nur für europäische Ausländer, sondern weltweit. Und es gibt ungefähr 300.000 Menschen, Migranten, die genau in dieser Problematik stecken und wahrscheinlich sich richtig freuen, wenn dieses Gesetz wirklich endgültig in Kraft treten soll. Also es sind mittlerweile, haben wir erfahren in dieser Veranstaltung, ich glaube 106 verschiedene Nationalitäten, die bisher sich erkundigt haben über eine Gleichwertigkeitsprüfung, so heißt dieses Wort. Also um zu entscheiden, ist mein Schulabschluss ausreichend? Wenn nein, was kann ich dafür tun, dass es ausreichend ist? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen? Fortbildung kann ich machen? Como nós fomos informados, assim, mais ou menos 300.000 pessoas aguardam ansiosamente uma decisão nesse sentido de ver a equivalência dos seus diplomas. Aqui em Hamburgo foi decidido que uma organização seria encarregada de trabalhar sobre essa equivalência e essa organização foi criada pela cidade-estado de Hamburgo e ali é uma espécie de agência de informações onde ela vai poder mostrar ao requerente quais são os documentos que ele tem que apresentar. Eu acho que é uma coisa muito boa e que, então, todas as maiores informações entrem, por favor, na página da Rádio Mama Terra e lá vocês encontrarão todos os links necessários para esse trabalho. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke, die deutsche Stimme, und Elisabeth Catapan-Reuter, heute, a voz brasileira. Und gehen wir etwas weiter mit Musik, und zwar spiele ich jetzt den Auseo Valença ein aus der CD Na Embolada do Tempo. Agora vamos ouvir o seu Valença na Embolada do Tempo, CD clássico desse grande artista. Você quer parar o tempo, e o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. O tempo em si não tem fim, não tem começo, mesmo pensado ao avesso, não se pode mensurar. Você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Buraco negro, a

traço de união hamburg.de. Diakonie com K. Ja, dann ist noch eine wichtige Frage, die offen ist, die auch sehr mit sicherlich sehr wichtig ist, überhaupt weiterzukommen. Das ist die Frage nach der, welche Unterlagen werden benötigt, um Auskunft zu bekommen. Erstens, um auch dieses Verfahren der Gleichwertigkeitsprüfung zu erreichen. Uma coisa, para terminar, uma coisa que é muito importante também é saber que documentos deveremos apresentar para ver o nosso reconhecimento de títulos e de profissões. Esses documentos são uma identidade, passaporte, o título adquirido no Brasil, com a tradução do mesmo, e um CV curto sobre as suas atividades profissionais. Also hierfür braucht man dringend den Pass, das Original mit Übersetzung von den Unterlagen und Zeugnissen der ausländischen Berufsabschlüsse, eine kurze Zusammenfassung, was man bisher gearbeitet hat, und dann kann im Gespräch geklärt werden, was zu tun ist, ob die Anerkennung ganz einfach laufen kann, ob man gar nichts machen muss oder ob man eventuell gegebenenfalls Fortbildung machen muss. Es ist das Informationsgespräch wird um Anmeldung gebeten. Das ist kostenlos, das Verfahren der Gleichwertigkeitsprüfung. Das allerdings geht zu Kosten des Antragstellers. Aber schaut bitte selber auf unsere Seite www.mamaterra.de. Dort wird ganz ausführlich drüber berichtet. Mas apenas mais uma informaçãozinha em português para terminar essa faixa de informações que queremos dar. É muito importante entrar em contato com a CETAA, porque é ela que vai poder lhe ajudar em todas as tratativas burocráticas para o reconhecimento do seu título. E uma coisa também precisamos notar, o conselho é grátis. O que eles chamam aqui de beratum é grátis, mas depois você vai ter que pagar um X para ver o seu diploma reconhecido. Em todo caso, entre na nossa página Rádio Mamá Terra e depois ali você vai poder ler atentamente os nossos links. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, und zwar zum 30. Todestag von Elis Regina möchte ich gerne ein sehr, sehr, sehr bekanntes Stück von ihr einspielen. Und zwar ist es das Stück, jetzt habe ich mich aber vertan. Oh je, ich spiele es das erstmal ein. Entschuldigung. Apareci no mundo, juntou uma porção de vagabundo da orgia de noite, teve samba e batucada que acabou de batismo de fumaça. Mamei 1,5 litros de cachaça, bem puxado, e fui adormecer como um despacho, deitadinha. Yeah. pesada como um cão. E hoje que eu sou mesmo da virada e que eu não tenho nada, nada, que por Deus fui esquecida, irei Das ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Das Stück, was wir gerade eben gehört haben, war von Elis Regina und hieß Na Batucada da Vida. Da Batucada da Vida. Ich wollte, mir liegt es auf der Zunge, gerade sagen zu wollen, wer kennt sie nicht, Elis Regina? Das sagt man ja so einfach so. Ich kenne sie persönlich nicht, aber Elisabeth, die brasilianische Moderatorin, hat sie kennengelernt. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das angefühlt, mit ihr zu sprechen? Ja, das ist lange her. Das war 1969. Sie war damals Gast bei Guilherme de Figueiredo, der damalige Kulturattaché der Botschaft in Paris. Sie war schon sehr gezeichnet von das Leben, aber sie war eine sehr, sehr fröhliche Natur und klein und quirlige, sehr lebhaft. Und wir verbrachen zusammen einen völlig kaputten Tag von morgens in der Botschaft, also in der Residenz der Attaché hier. Und dann sind wir durch die Straße gegangen und abends der Sohn der Attaché und ich brachten sie zum Flughafen, wo sie nach Brasilien zurückkehrt. Wir waren erschöpft. Das war aber sehr nett. Talvez agora em português. Sim, claro. Foi um dia muito importante para mim. Ele já não estava muito bem de saúde e ela tinha se hospedado na casa de Guilherme Figueiredo, o attaché cultural da nossa embaixada em Paris. Nós passamos um dia junto, ela, eu e o filho do attaché. Foi um dia na batucada da vida, porque ela era uma pessoa baixinha, cheia de vida, cheia de emoções e muito nervosa, toda irrequieta. E nós passamos o dia juntos, já tomamos café juntos, depois almoçamos e depois na parte da tarde o filho do attaché e eu, nós levamos eles até o aeroporto e nesse momento então, quando ela entrou no avião, nós respiramos aliviados. Foi muito bonito, mas também foi muito cheio de emoções. Ja, hört sich das nicht toll an? Eine persönliche Begegnung mit Elis Regina. Ich möchte gerne noch ein zwei weiteres Lied einspielen von ihr, De Onde Vem. Wir haben uns diese Musik heute ausgesucht für die heutige Sendung zum 30. Todestag von Elis Regina. Teu sorriso, tão vazias tuas mãos, de onde vens assim cansado? De que dor, de qual distância, de que terras, de que mar? Só quem partiu pode voltar, e eu voltei pra te contar dos caminhos onde andei, fiz do riso amargo pranto, no olhar sempre os teus olhos, no peito aberto uma canção. Se eu pudesse de repente te mostrar meu coração, saberias no momento quanta dor há dentro dele. Dor de amor quando não passa é porque o amor valeu. Só quem partiu pode voltar. Te contar dos caminhos onde andei. Fiz do riso amargo pranto, no olhar sempre os teus olhos, no peito aberto uma canção. Se eu pudesse de repente te mostrar meu coração, saberias no momento quanta dor há dentro dele. Dor de amor quando não passa é porque o amor valeu. Rádio Mama Terra, um programa cultural em português e em alemão. Hoje, com Elizabeth Reuter, como a voz brasileira. Acabamos de ouvir a maravilhosa, inesquecível Elis Regina cantando De Onde Vens, onde tem aquelas frases lindas que dizem só quem partiu pode voltar. E eu contei um pouco de minha experiência com ela quando ela fez Do Riso Amargo Pranto e passou um dia rindo e cantando e chorando conosco em Paris. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch, in Portugiesisch, Tete 96.0. Was wäre Radio Mama Terra ohne Tipps und Termine, Elisabeth? Das wäre natürlich schade. O que seria Radio Mama Terra sem dizer quais são as coisas que nós temos que ver na próxima semana? Ja, fangen wir an. Kinotipps, Cinema as Quartas, wieder im Programm des Centro de Lingua Portuguesa Institut Camões an der Universität Hamburg, das Mittwochskino. Das Thema dieses Semesters, Arche, ja wieder in Mosambik, die Kunst und das Leben in Mosambik. Vamos começar com um programa cultural dedicado ao cinema, o Cinema às Quartos. Um programa do Centro de Língua Portuguesa, o Instituto Camões, na Universidade de Hamburgo. O tema desse semestre, a arte e a vida em Moçambique. Und leider, das muss man ja auch dazu sagen, es ist immer gerade am Mittwoch und die Zeit ist um 18.15 Uhr geht es los im Philosophenturm von Melle Park 6. Der Eintritt ist frei. Es ist genau die Zeit, wo unsere Radiosendung hier läuft. Infelizmente, temos também que dizer que esse evento cultural do cinema dedicado a Moçambique é um pouco uma concorrência ao nosso programa aqui da Rádio Mama Terra, porque é exatamente nas quartas-feiras, neste nosso querido horário. Aber wer sich denn doch dafür entscheidet, einmal in dieses Kino zu gehen, in dieses Mittwochskino, der kann ja auch unsere Sendung später hören. Und zwar über www.mamaterra.de. Das ist auch noch möglich. Dort kann man sich die Sendung jederzeit, so ein, zwei, drei Tage später, nach dem Mittwoch, anhören. Quem, no entanto, gostou e gosta de ouvir o nosso programa, não fique triste. Vá ao cinema e depois tente acessar por www.mamaterra.de o nosso programa que você então poderá ouvir quando quiser. Sol, mar e sol. caçador, morena flor do desejo, até o cheiro matador. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena flor do desejo, até o cheiro matador. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Stile 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und am zweiten Mikrofon ist Elisabeth Catapan-Reuter, die brasilianische Moderatorin, die gerade die nächsten Filmtipps vorlesen möchte in Portugiesisch. Vielleicht? Pois não, pois é, eu queria mais apresentar a vocês também os filmes que vão passar na televisão na próxima semana. Começo com um retrato do Bispo Casaldáliga, que vai ser apresentado na televisão chamada 3 Sat, na sexta-feira, dia 13 de abril, às 12 horas e 50 minutos. E também um filme dedicado a Salvador, da Bahia, na Rede Arte, segunda-feira, dia 16 do 4, às 17h30, e será repetido no dia 23 de abril, às 8 horas da manhã. Ja, und das Ganze in Deutsch. Es gibt Filmtipps, die es im Fernsehen gibt, und zwar der erste Film Brasilien, Bischof Casaldáliga im Dreisat am Freitag, den 13. 12.50 Uhr. Und ein weiterer Filmtipp, Was du nicht siehst, Brasilien, Salvador de Bahia auf Arte am Montag, den 16.04. um 17.30 Uhr. Und eine Wiederholung gibt es am 23. 4. April um 8 Uhr morgens. Dann haben wir noch einen Tipp, und zwar geht es um das kommunale Kino Metropolis, das jetzt wieder in den alten Räumen ist, in der kleinen Theaterstraße neben der Staatsoper. Und zwar gibt es am 13., Freitag, den 13. um 15.30 Uhr den Film im Rahmen der Dokumentarfilmwoche Hamburg, gibt es den Film Torre Bela. Das ist ein Film zur portugiesischen Nelkenrevolution von 1974. Elisabeth, noch mehr? Queremos agora anunciar também os filmes que vão ser apresentados no Cinema Cultural da cidade de Hamburgo, Metrópolis, que voltou a ser aberto no seu local que ele tinha antes, no Theaterstrasse. Lá vai ser apresentado o filme chamado Torre Bela, que é um filme português tratando da cooperativa Torre Bela no Alentejo, por volta de 1975. Esse filme será apresentado dentro do Festival de Filmes Documentários de Hamburgo, na sexta-feira, 13 de abril, às 15 horas e 30 minutos. No mesmo cinema será apresentado também Linha Vermelha. Genau, das kommt nämlich danach und anschließend, was ich gerade gesagt habe, Torre Bela ist ein Film um 15.30 Uhr und anschließend gibt es den Film Linha Vermelha. Linha Vermelha será apresentada também em versão original em português. É também um filme feito por José Felipe Costa e ele pretende neste filme mostrar o que aconteceu em Portugal nos tempos da Revolução dos Cravos. Und dieser Dokumentarfilm ist von Joseph Philippe Costa, der an sich an das Ergebnis erinnert. Einige Jahrzehnte nach der Nelkenrevolution untersucht der Regisseur mit Linia Vermelia die Erinnerung, die Wirkungsweise, die Rolle der damaligen Filmleute, das Verhältnis von Bild und Geschichte. Der Regisseur ist anwesend. Weitere Gäste sind Katrin Seiberl und Christoph Hübner. Der Film wird gezeigt in Originalsprache. Sprache mit englischen Untertiteln. Acabei de mostrar a vocês que teríamos essa possibilidade. Íamos ao cinema e aproveito também já para me despedir do programa. Porém, quero deixar bem claro que ainda tem mais uma coisa para vocês fazerem, porque vai ter uma companhia de dança chamada Tricnia, com a participação do brasileiro Marcelo Pret, que vai se apresentar na Goldbeck House no dia, na sexta-feira, dia 25 de maio. É para vocês já tomarem nota hoje que esse balé, esse espetáculo de trança, será inesquecível. Não se esqueçam de marcar já na sua agenda. Ich nutze die Gelegenheit, lieber Otto, schon jetzt mich so verabschiede von unserer Hörer und sage schon, dass es gibt etwas ganz Wichtiges zu sehen. Eine Dance Company, das heißt Tricnia. Sie werden sich zeigen in den Goldbeck House im nächsten Monat. Und da gibt es einen wunderbaren brasilianischen Tänzer, Marcel Pret. Und da sollte jeder sich schon einen Termin schreiben in seinen Terminkalender. Das wird stattfinden am 25.05., Freitag, 25. Mai und Samstag, den 26. Mai im Goldbeck House jeweils um 20 Uhr. Wir werden euch alle noch daran erinnern. Elisabeth, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier im Studio warst, für die wunderbare Zusammenarbeit. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend für heute. Und eine schöne Woche auch. Ja, danke schön. Obrigado. Bye, bye. The sky this night. Do you like dance with me? Yeah, tá bonito. Tá gostoso. A minha força vem da natureza. Sou meu orixá de cabeça, um índio que mora na minha aldeia. O meu canto é minha oferenda pra exaltar o Deus e a deusa. Vejo no céu uma linda estrela, é meu sol que brilha aqui, beleza. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama se bocou, motro. Você bocou. Das war Neo Luz mit seiner neuen, ein Stück von seiner CD, neuesten CD, das Neue vom Ältesten, O Novo do Mais Antigo. Und das Stück heißt Mama Mucho Me Ama. Das war eine Live-Einspielung aus Montreux. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich verabschieden von euch. Bis in einer Woche um die gleiche Uhrzeit, 19 bis 20 Uhr. Die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Und ciao, bis zur nächsten Woche. Você tinha um corpo d'água. Você era uma espécie rara de alma aquática. Da cachoeira dos seus cabelos, eu saltava louco sem medo. Até que no seu fundo eu mergulhava. Agitada a mil e uma tormentas, quase me afoguei, morri na praia. Doce, salgada, pura, cristalina, afinal, ó minha deusa, rainha, descobri a fonte onde você... Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 11. April. Hamburg Root Boy Broadcast porträtiert ab 21 Uhr den britischen Reggae- und Ska-Musiker Judge Dredd. Art Dangereux widmet sich ab 22 Uhr den Frühlingsgefühlen. Zu Gast im Studio ist der Lyriker Efrain Espinosa Villegas. Ab 23 Uhr hört ihr bei Backspin FM Neuinterpretationen von US-Rap-Klassikern von dem Kölner Rapper Afro. Immer anders.